faróis no lugar dos olhos, pra não ver pra onde estou indo. Com girassóis no lugar da cabeça, pra não lembrar de onde estou vindo. Eu prefiro esquecer. Eu prefiro esquecer. Uma palavra-chave abre meu coração, mas eu só tenho a sua. E você disse sim. Eu prefiro correr. Eu prefiro correr. Com faróis no lugar dos olhos, pra não ver pra onde estou indo. Com girassóis no lugar da cabeça, pra não lembrar de onde estou vindo. Eu prefiro esquecer. Eu prefiro esquecer. Uma palavra-chave cabe em seu coração, você só tem a minha. E eu disse sim.